É, você está ouvindo e curtindo os maiores sucessos carnavalescos em gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Tudo isso em nosso coreto imaginário, em nosso coreto com confetes, serpentinas e muita música bonita dos carnavais da vida. Como esta aqui, a campeoníssima dos carnavais, a já saudosa Emilinha Borba, em arranjo do Radamés. Emilinha Borba, rainha do rádio, a favorita da Marinha, a campeoníssima dos carnavais, do Braguinha, vai com jeito. A primeira composição carnavalesca também não poderia faltar em nossa passarela sonora. Quem a compôs foi a maestrina Chiquinha Gonzaga. É, esta foi a primeira composição carnavalesca feita em nosso país. Linda e Dircinha Batista cantam em arranjo do Zacarias, da maestrina Chiquinha Gonzaga, ó, abre alas! Tudo isso para os nossos ouvintes, e ainda temos a enfocar Carlos Galhardo, um grande sucesso carnavalesco. Esta gravação foi feita nos anos 40 na RCA Victor, em arranjo do Zacarias. Carlos Galhardo, e talvez o seu maior sucesso carnavalesco, do Haroldo Lobo, a Lalaô. Let's go.

Mais uma vez conosco, o conjunto vocal Quatro Ases e um Coringa. Esse quinteto dá um show de interpretação nesta música que posteriormente foi gravada pela saudosa gauchinha Elis Regina, fazendo muito sucesso em tempo de bossa nova. Mas aqui, a gravação autêntica e original. Com este quinteto Quatro Ases e um Coringa, do Pedro Caetano, é com esse que eu vou... Colorido de saudade, ai, ai, ai, ai. porque lembrei o carnaval que passou. Aquela colombina que comigo brincou. Ai, ai, confete, saudade do amor que se acabou. Sempre é carnaval, vão caindo serpentinas, umas grossas e outras finas, que nos vêm atordoar, enquanto em seu disfarce, iludindo a toda gente, em sua face de inocente, todo ano é carnaval. Juninho, vamos para o nosso último intervalo e na volta, em nosso coreto carnavalesco, em nossa passarela sonora, o rei da voz Chico Viola, Almirante Jamelão.